Chama na porta, papai, oh, oh, MC Trinca. Estourou DJ MC Martins. Rasga, vai, papai. Avisa, é miúdo, pisei. Joga no meu barraco que tu nunca mais esquece. Foi boy, tu tira onda, mas tu vai, tu enlouquece. Tu quer ficar com véio, mas é poucas ideias. Te dou grana, dou iPhone, ainda te levo pra Las Vegas. O que acontece em Vegas? Morri em Vegas. Me arrasta no morro que eu te levo pras ideias, porra. O que acontece em Vegas? Morri em Vegas. Me arrasta no morro que eu te levo pras ideias, porra. O que acontece em Vegas? Morri em Vegas. Me arrasta no morro que eu te levo pras ideias, porra. O que acontece em Vegas? Morri em Vegas. Me arrasta no morro que eu te levo pras ideias. Rasga, vai, papai. Pressão mundial. E pra cantar comigo, gato mais fuleira do Brasil. Gato preto. Para o meu patrão vindo piseiro. Então brotar no meu barraco que tu nunca mais esquece. O playboy tu tira onda, mas com véio tu enlouquece. Tu quer ficar com véio, aqui é poucas ideias. Te dou grana do iPhone, ainda te levo para Vegas. O que acontece em Vegas? Morri em Vegas. Me arrasta no morro que eu te levo pras ideias, porra. O que acontece em Vegas? Morri em Vegas. Me arrasta no morro que eu te levo pras ideias, porra. O que acontece em Vegas? Morri em Vegas. O que acontece em Vegas? Morri em Vegas. Me arrasta no morro que eu te levo pras ideias. Oh, oh, chama na bota, tchau, tchau. Novo CDs, Black CDs. Paredão, paraíso das coisas, tamo junto e misturado, papai. Meu parceiro Matheus, o Madu Gaúcho, Petrolina.